Salve! Nós estamos de volta aí, irmãozão. Fortão, firmão. Soldado combatente, guerreiro persistente. Que não se entregue em meia selva babilônica nessa guerra sem freio, morou sangue. Os inimigos vão se curvar, vão se render. Os boys vão entrar em choque, vão tremer, vão ver. Que não é apologia não, ó. Que aquilo que nós narramos não é ficção criada pelas nossas mentes. É real. E acima de tudo tá mais louco do que eles imaginam. Fazemos das nossas palavras um estímulo pra encorajar a favela e resgatar a autoestima daqueles que estão nos fundão do sistema carcerário. Aprisionado pelas grades. Levanta a cabeça, truta. É o início de um novo começo. É o início da nossa vitória. Eu e você, ó. Nós tudo, lado a lado. Pronto pra mudar de verdade. O Zé Povinho, os braços gordos, o zoião. Esses aí vão ficar pra trás, né? Porque na marcha dos glorificados só vão caminhar os verdadeiros. E você, favelado, irmão da periferia, sofredor de coração calejado pelos dias cruéis que o sistema impõe, você também faz parte. Nós juntos fazemos parte. Você pode escrever atenciosamente: realidade cruel. Quem vê cara não vê coração.